Obrigado pela presença. Controle Arara 01. Para 150, direto para o 070, Arara 01. Bom dia, Santa. Estamos acionando as duas. Carlos, buen trabajo. Salvador, Rio 981, mantenha na proa. Momo 390. Entre nós três, 5-6-3, não sei. Controle Salvador, Oceania 63, não sei. Boca 3, 0, 6, 6. Na 6302 poderia voar Caju? Realmente não, 6302. Controle igual 2196, Israel. Direto Leda, ou igual 2196. 3859, boa. Salvador, bom dia, 3859, passa 1000 para 360. Zero na árvore, tá 3859. Controle até 2500 após 2700-2704. Retrocessar primeiro. Controle de Salvador, bom dia, 2704. azul 2714, quando vai passar? Para o Danilo de Campos, para o Detalhe do Retorno, às 10h.